você partir. Não adianta mais ficar. É, deixa em paz. Eu já não aguento mais. Me deixa em paz. Sai de mim, me deixa em paz. Me deixa em paz. Eu já não aguento. Vai pra onde Deus quiser. Já é hora de você partir. Não adianta mais ficar.